quando escuto esta canção, lembro do dia que te conheci. Você trouxe pra mim toda a felicidade que eu quis. Você é meu doce amor, é tão gostoso teu sabor. Beijando tua boca eu sinto teu calor. Não sei viver sem teu amor, a mais ninguém vou me entregar. Você é tudo para mim, princípio, meio e fim. Bem quero te amar, bem que você vai gostar. Sei viver sem teu amor.